final pra cá, tá mais sinistro caminhar, irmão. Não vai querer brilhar, deixar o poste iluminar. Ligeiro onde vai pisar, que é pá, não se arrastar. E como disse Xará, o mal é subliminar. A cada caso é um caso, seu caso é coisa rara. E raridade aqui, tio, é ver piedade nos cara. Olhos ficam vermelhos, pupilas são dilatados. Cara é cobra, e cobra o troco da forma mais cara. Esquina é comércio em vida, lida é tentar prever. O rojão de 12 tira, avisa quando correr. Aqui sou cabreiro, quem não for cabelo vai voar. Os cobras cega, negue, cala que vai melhorar. Vivam vivendo, eu fiz meu tempo e deixei tempo passar. Transações levou um tempo, mas voltou pro seu lugar. Com luz e foco, me desdobro mirando o que vou mejar. Mas quem chega na escuridão e diz que já pode brilhar. O asfalto molha lá fora, deixa a vida rolar. Se rola, tá em movimento foda. Quando parar, fala pouco na roda. E os foda só sabe escutar. E quando fala, é tapa na cara de quem não tem pra trocar. Nascido no vale, criado no litoral. Cê zica e embaçado, fez o neguinho sem mil grau. Mas morar no Perequê é ter a tal resistência, que pros seis é qualidade, pra nós é sobrevivência. Uns tão querendo ser, outros nunca vão ser. Uns já nasce pra ser, vários vão perecer. A falta de opção, desilusão e sofrimento não é o convite. Ser ou não ser é a questão do momento. É o que a TV abomina, mas a mesma patrocina. Líderes da paz que são responsa na chacina. Os boy é adrenalina, se mata na cocaína. Financia o que a mamãe madame mais discrimina. Se mata na vaidade. Deck dura textão, na minha realidade a dura mata os irmão. Ela manda os herói prender, solta os cão. Que sempre deixa nós solto pra ter onde buscar ração. Não vou me render, eu sei qual é das transações. Pra quem quer entender, é pouco alucinações. Eu não uso, se acusa, não é causa social. É exemplo, minha mãe não usa, é isso, ponto final. E eu venho, irmão, de onde a chapa é bem mais quente. Não adianta cê pesar que nem fumaça entrar na mente. Aqui é disposição, sigo só. Sobre o contra o sistema que é digno de ódio. Arruma outro por você ter pena. Com meia frase traço exemplares de vida. Versa verso, regresso e submersa. Onde eu posso afundar, fudido vida entre sonho. Como possa pensar, só com uma nota e fica foda, né? Nossa banda tocar. Cock em Roma é Oklahoma, sentido, harmonia, sinfonia. A frase estica e fica o poder dessa poesia. Só brasia, via, presencia, sabia que é ilusório quem dizia o mal dessa melodia. Via lua, beija o sol, a noite virou o dia, troquei PM por AM, PM sem simpatia. Sabia, não chegaria se não fosse com trampo. Rico é quem nasce rico, pobre tio morre tentando.